Louvai ao Senhor, o nosso Deus, quando a batalha se aproxima e o medo quer nos dominar. Josafá, eleva a voz, clama ao Senhor, vem nos ajudar. Reunidos em adoração, com corações a pulsar, buscamos a tua salvação. Teu poder vem nos libertar. Louvai ao Senhor, porque é fiel. Na angústia Ele é nosso bem. A vitória vem do céu, nosso Deus sempre em nós. Amém. Seja feita a sua vontade, nosso olhar sempre em ti. Na peleja em liberdade, te adoramos, Senhor, aqui. Os inimigos ao redor, mas o temor não há de ficar. Não temais, Ele diz com amor, eu pelejo por vós. Podem descansar, cantores à frente vão, com louvores a ressoar. Em meio à luta, à canção, o Senhor vem nos salvar. Louvai ao Senhor, porque é fiel. Na angústia Ele é nosso bem. A vitória vem do céu, nosso Deus sempre em nós. Amém. Seja feita a sua vontade, nosso olhar sempre em ti. Na peleja em liberdade, te adoramos, Senhor, aqui. E quando a vitória se fez no vale de Beraca, a glória vem com harpas e trombetas a louvar teu nome, Senhor, vamos exaltar. O temor de Deus se espalhou e o reino de paz nos envolveu. Josafá com fé reinou e a alegria do Senhor nos fortaleceu. Louvai ao Senhor, porque é fiel. Na angústia Ele é nosso bem. A vitória vem do céu, nosso Deus sempre em nós. Amém. Seja feita a sua vontade, nosso olhar sempre em ti. Na peleja em liberdade, te adoramos, Senhor, aqui.